Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist e muito especial. Sim, sim, com certeza. Aqui é o Seiji. E aqui é a Dri. E essa playlist muito especial, estamos comemorando o quê, Dri? 100 playlists! Nós falamos sobre muitas músicas, algumas muito boas, algumas muito discutíveis, mas tudo bem. Nem todo mundo tem o bom gosto que eu tenho, mas segue o baile. Então, a gente resolveu fazer pra essa playlist especial, a gente resolveu jogar a bola pra vocês, ouvintes. E o resultado das sugestões de vocês, vocês vão escutar aqui agora. E o pessoal sugeriu, hein, Seiji? Puta merda! Eu pedi pro pessoal mandarem as sugestões de música primeiro pelo grupo do Facebook, depois foi ampliando os canais de comunicação pelo Twitter, e-mail e também pela fanpage. Na edição 50 da playlist nós fizemos algo parecido, no qual os ouvintes mandaram sugestões de música, e aqui nessa edição número 100, especial da playlist, continuamos essa ideia, né, que são as recomendações dos ouvintes, a parte 2. E chegamos a umas 30 músicas, mais ou menos. Em torno de 30 músicas, das mais variadas. Eu tô assim, vai ser uma playlist bem curiosa se você for ver o conjunto da obra, então vamos que vamos. O que eles estão escutando agora, Seiji? O que escutaram quando a gente chegou? Pois é, abriu a playlist, uma música bem especial chamada One Day, da Ruthless, a 13ª abertura do One Piece. Por quê? Porque sim, afinal de contas. Porque sim, porque, poxa, é a senha, a gente tem o direito de escolher também. Beijos de luz pra vocês. Pois é, vai tocar aí no fundo, porque é muito boa, mas a gente vai tocar agora um monte de sugestões de ouvintes. Então vamos começando essa grande playlist gigante. Bom, a primeira música aqui é a sugestão do nosso grande amigo Dex. A música é chamada A Chance to Shine, do Akino. É música de abertura de um anime, o Oban Star Racers, né? Oban Star Racers, que foi um anime, meio anime, produzido também na França, que passou no Jetix e na Globo. Não teve o final passado aqui no Brasil, mas ele é legalzinho na época que passou. O Dex foi o primeiro a mandar a sugestão, então vamos tocar essa música aqui, que é muito gostosa de ser escutada, tá? Bom, então, A Chance to Shine, da Akino, música de abertura do Oban Star Racers. Sugestão do Dex, tá? Escutem aí. Mas que tá aqui, próxima música, a sugestão da Cristina Fernandes, é pra gente completar a cota capopeira dessa playlist. Nós temos DNA, do BTS, que eu não sei se assim, por favor, meninas fãs do BTS, não me odeiem, eu não sei se assim se fala certo, fala o nome deles. E essa música é muito gostosinha, o clipe é muito bonito e assim, super colorido, a coreografia dele é muito legal, os meninos são todos muito bonitinhos e K-pop é muito da hora, a despeito do que as más línguas dizem. Então acho que assim, é uma música pra cima, com um clipe bonitinho, com um clipe colorido, eu acho que pro momento de agora é o melhor que nós podemos querer, né? Vamos fazer um negócio feliz, tudo bem? Então com vocês, DNA do BTS, sugestão da Cristina Fernandes, escutem aí! Sua música, ainda bem que alguém botou essa banda. A sugestão do Felipe Silva, a música Save Me, do Queen. Seu lindo! Ah, muito obrigado, Felipe Silva. Oi, Queen. Tem que ter uma música do Queen aqui nessa playlist. Exatamente. Inclusive, temos um cast sobre Queen. Faça um favor de escutar quem não ouviu ainda. E quem ouviu, por favor, escuta de novo, porque, né, o Queen é uma daquelas bandas que você precisa amar sempre. Pois é, e Save Me também é uma das músicas mais conhecidas do Queen. Aliás, tem um monte de música conhecida do Queen. É muito linda, né? Muito gostosa, muito boa, muito emocionante. Bom, mas então, Save Me do Queen, sugestão do Felipe Silva, escutem aí. It started off so well. Said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty were nothing but a shame. Letícia Shirabioshi, eu não gostei dessa sugestão, porque isso tá trazendo memórias de um cast que eu passei muita vergonha, tá bom? A sugestão da Letícia foi Kimareki, do What? Encerramento do que? Shigatsu wa Kimi no Uso. Exatamente, aquele anime que fez a staff inteira pagar mico e chorar durante uma gravação. Inclusive, temos um cast sobre isso, eu não vou me estender sobre o assunto, porque, né, a cicatriz continua bem dolorida e não vai deixar de ser dolorida tão cedo, mas é uma música muito bonita, a trilha sonora do anime é toda maravilhosa. Fica a sugestão, escutem o cast, assistam o anime. Letícia, você fez isso de propósito, tenho certeza absoluta que fez. Então, com vocês, Kimareki, do What? Encerramento de Shigatsu wa Kimi no Uso, escutem aí. Próxima música, a música é uma sugestão do Rafael Melo de Lima, e é a música chamada Melody, da Shion Tsuji, a música de encerramento do Tokyo Magnitude 8.0. Vão se foder, todos vocês! Sério. Ele até queria botar também música de opening, mas não, vamos botar ending, porque também a opening também já é bem conhecida. Vamos botar a ending, que também é muito boa, deste anime cheio de fios. Ai, que anime gostoso e triste pra caramba. Esse anime é maravilhoso, mas é cruel. Cruel demais. E a música é muito legal. O clipe do encerramento é fantástico. E a música é muito gostosa, muito linda, muito boa ser escutada. Muito obrigado também, Rafael Melo de Lima, pela sugestão. A Adri ficou triste, cheia de emoção também. Ah, toma essa. Brincadeira, gente. Nem, a gente nem sofre, né? Então fique aí com Melody da Xion Tsuji, sugestão do Rafael Melo de Lima, tá? Escutem aí. Provavelmente uma das minhas músicas favoritas nessa playlist inteira, Crazy, do Gnarls Barkley, que tem um dos clipes mais legais ever. Gnarls Barkley, a voz desse cantor é muito bonita, e a letra de Crazy é do caralho. Então, assim, é uma música que eu gosto muito, que eu fiquei muito feliz de terem lembrado o Rui de verdade. Muito obrigado por ter colocado essa música, porque ela é muito boa. Com vocês, Crazy, do Gnarls Barkley, sugestão do Rui Carode, escutem aí. forever. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Uma música sugestão da Cynthia Holder. A Cynthia, ela tinha sugerido umas duas músicas, a gente escolheu uma delas, né? Então, a música, ela aqui, ela é chamada Como Que Você Pode Abandonar Eu, da Pedra Letícia. Como Que Você Pode Abandonar Eu? É. Cara, Pedra Letícia é assim, os caras são um caso à parte. É divertida. É divertida a música. É engraçado. É engraçado, legal é pra caramba. É engraçado demais. Muito legal, muito boa. Vai ser interessante tocar aqui, pessoal vai gostar. Pessoal que não conhece Pedra Letícia deveriam conhecer, porque são muito bons mesmo. Bom, mas então, Como Que Você Pode Abandonar Eu, da Pedra Letícia. Sugestão aqui da Cynthia Holder, escutem aí. Como que você pode abandonar eu, se nós dois sempre feliz? Esse moço nunca te mereceu, e eu sou o que você sempre quis. Como que você pode abandonar eu, se nós dois sempre feliz? Esse moço nunca te mereceu, e eu sou o que você sempre quis. Aqueles olhos verdes, eu garanto que é lente. O meu é vesgo, mas é natural. E aquele volume olhando de frente, é enchimento, aquilo não é normal. O BMW deve ser roubado. Já meu dele não, você me viu comprar. Foram 15 prestação que eu paguei atrasado. Mas só falta duas e eu vou quitar. Agora é que eu quero ver você sofrer na mão daquele mané. Eu nunca fiz a sua chana doer. E o apelido dele é Tremé. Como que você pode abandonar eu, se nós foi sempre feliz? Esse moço nunca te mereceu, e eu sou o que você sempre quis. Como que você pode abandonar eu, se nós foi sempre feliz? Esse moço nunca te mereceu, e eu sou o que você sempre quis. Se ele faz direito, eu faço enfermagem. Se lutar jiu-jitsu, eu jogo dominó. Se ele só bebe whisky Johnny Walker, eu só bebo Trulis e Skin Cariol. Se nas férias dele vai pra Nova York, pegue um avião, embarque e desembarque. Muito melhor é lá em Caldas Novas. Quero ver ter água quente lá no Central Park. Agora que eu quero ver quem vai te levar pra lanchar coxinha, esfirra e pastel e dividir um guaraná. Como que você pode abandonar eu, se nós foi sempre feliz? Esse moço nunca te mereceu, e eu sou o que você sempre quis. Como que você pode abandonar eu, se nós foi sempre feliz? Esse moço nunca te mereceu, e eu sou o que você sempre quis. Fica sem você, não sei se eu consigo. Você foi embora e me deixou chorando. Deixo a calcinha que você deixou comigo. No meu fio que tá rolando quando. E pra terminar, ouço o que eu te digo. Porque esse homem quer aproveitar de você. Fica comigo, aceite meu pedido. Nem que seja uma só noite que é pra nós meter. Como que você pode abandonar eu, se nós foi sempre feliz? Esse moço nunca te mereceu, e eu sou o que você sempre quis. Como que você pode abandonar eu, se nós foi sempre feliz? Esse moço nunca te mereceu, e eu sou o que você sempre quis. Próxima música, sugestão do Rafael Taira, que tá sempre aí comentando as nossas coisas, sempre nos prestigiando, por sinal, muito obrigado. Que também trouxe uma das bandas que mora no coraçãozinho da Dri. Trouxe a música Reinventing the Wheel to Run Myself Over, os melhores nomes são deles, do Fall Out Boy. Se não me engano, essa música é de uma fase um pouquinho mais antiga deles, é de um dos álbuns mais antigos, então assim, ainda tem aquela pegada do começo da carreira deles que é muito legal. Mas o Fall Out Boy, os caras são bons, e assim, eles se transformaram muitas vezes, mas é legal ver ouvir as músicas do começo da carreira deles, até porque as músicas têm todos esses títulos de uma linha inteira que são muito engraçados. E essa música é muito boa. Pra quem teve a sua fase emo lá entre 2007, 2009, 2010, vai sentir o coração esquentar um pouquinho com essa música, como eu no momento. Mas enfim, deixa quieto. Fall Out Boy, a gente já teve a chance de falar deles em outros casts também, então assim, eu tenho certeza que é uma banda que mora no coraçãozinho da Staff como um todo. Então com vocês, sugestão do Rafael Taira, Reinventing the Wheel to Run Myself Over do Fall Out Boy, escutem aí. Uma música aqui, uma sugestão da Thaisa Meika, é uma música chamada Lost Stars, do Adam Levine, que é o vocalista do Maroon 5, e o cara é bom, a música é boa, obviamente. E ele é gostoso, muito, por sinal. Música cheia de... cheia de melodia. Melodia muito boa, né? Aquela alma, aquela coisa gostosinha. Aquele ritmo calminho, tranquilo, muito bom. Esse cara canta muito bem. E essa música é muito legal. Ah, sim. Nossa, o Adam Levine, ele canta bem pra caralho. Tem uma presença de palco muito boa. Então, assim, é... ele é muito bom no que faz, né? Pois é. Pra quem gosta de Maroon 5, fica aí com essa música desse grande vocalista. Sim. Aqui, né? Então, Lost Stars, do Adam Levine. Sugestão da Thaisa Meika. Escutem aí. Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see when we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one-night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason you just wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. Are we all lost stars? Try to light up the dark. Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. Woe is me when I care. Careful turn. sugestão do Fabrício Gomes. É a música do Fábio Júnior da Música Internacional, Someday I'll Be Saturday Night, do Bon Jovi. Que assim, ela também tem uma pegada um pouquinho diferente das outras coisas, principalmente do começo da carreira do Bon Jovi. Essa aqui parece que puxa um pouco mais pro country. Eu não conhecia essa música, mas eu gosto muito da voz dele. Nossa, a voz dele é muito gostosa. E assim, por mais que as músicas dele sejam meio farofanas, eu tenho um carinho especial pelo Bon Jovi. O cara é bom e, enfim, como falaram assim, uma manchete muito escrota que teve na época do Rock in Rio, ele pode não ser mais jovem, mas ele continua sendo bom. Doeu quando eu li, assim, piada ruim a gente tem que passar adiante, né? Ai, mas então, com vocês, Someday I'll Be Saturday Night, do Bon Jovi, sugestão do Fabrício Gomes, escutem aí. Go wrong. My life's a bargain basement, all the good shit's gone. I'm just getting old a job, where do I belong? But sleeping in my car, my dreams moved on. My name is Billie Jean, my love is bought and sold. I'm only 16, I feel 100 years old. My foster daddy went, took my innocence away. The street life ain't much better, but at least I'm getting paid. And Tuesday just might go my way. It can't get worse than yesterday. Thursdays, Fridays ain't been kind, but somehow I'll survive. Monday, but someday I'll be Saturday night. próxima música aqui, sugestão do Jonas França, uma música chamada Want Your Love, do Momoko Kitadai, uma música da OST do City Hunter, um anime de 87, a música legal, muito boa, de um anime clássico, fantástico, muito divertido também, com ação, né? City Hunter, que o pessoal não conhece, fala de um detetive particular, um cara que mete um monte de encrencas e ainda fica dando em cima de um monte de mulher. Caramba, viu? Tem a adaptação no live action do filme do Jack Chan, mais ou menos, que pegou pela parte mulherenga dele. Ah, os filmes do Jack Chan são bons pelos motivos errados, né? Então isso deu certo também. Mas vamos ignorar um pouco esse live action e fica concentrado mais no anime mesmo, cara. Que é aquele anime mais clássico de 87 ali. E esse é bom. E é uma música que toca na OST, né? Do City Hunter. Então, se você não conhece, escutem. Se você não conhece também o anime, vejam, porque ele é legalzinho. Um anime clássico. Bom, então, Want Your Love, do Mamoku Kitadai, gestão do Jonas França, tá? Escutem aí. We'll be right back. próxima é um clássico do clássico do clássico do clássico do clássico. Sugestão da Raene Olivia, Catch You, Catch Me, versão em português, versão abertura brasileira de Sakura Card Captor, que dispensa explicações e dispensa apresentações. É um dos animes que mora no coração da galera. Quem cresceu nos anos 90 vendo anime, certamente cresceu vendo Sakura Card Captors. E essa música tá lá, a gente sabe a letra até hoje, ela mora lá no nosso coraçãozinho. A versão em português, cantada pela Soraya Orenga, que é muito fofa, muito, muito, muito, muito fofa. E que, assim, eu acho muito legal de poder trazer pra cá, porque ela é a nostalgia absoluta das aberturas de anime em português. Né? Eu só queria que tivesse a versão full completa cantada pela Soraya Orenga. Ia ser maravilhoso. Seria ótimo. Ia ser da hora se saíssem, né? Foram poucas que saíram. É, né? Eles podiam ter feito isso e, tipo, deixado de fazer metade das aberturas em português de Inuyasha, mas não vamos falar disso no momento. Com vocês, Catch You, Catch Me, versão em português da Soraya Orenga, abertura de Sakura Card Captor, sugestão da Raiane Olivia. Escutem aí. E a próxima sugestão aqui, pra provocar a Dri, a música aqui sugerida pelo Pedro Guilherme Depoi, Falling Down, do Oasis, a música de abertura do Higashi no Eden. Aí, Dri, escolheu o Oasis aqui. Assim, minha birra com o Oasis já foi explicada em outros carnavais, vamos deixar isso como está. Sim, mas a música aqui de abertura do Higashi no Eden, né, o pessoal do produtor do Higashi no Eden que licenciou essa música aqui do Oasis, então é uma música totalmente em inglês, né, então Higashi no Eden, um anime que é muito bom, passou no bloco noitado. Mina, falando sobre um cara que tem ganha dinheiro pra poder salvar o Japão num jogo de perseguição de gato e rato. A gente já fez um podcast sobre o Higashi no Eden, tá legal, muito bom. A gente falou bastante então desta música também, né? A Falling Down. Sim. Também uma música muito boa, apesar de ser o Waze que canta, mas tudo bem. O problema não são as músicas do Waze, o problema é que os irmãos Gallagher são um lixo de pessoas, os dois. A música não é o problema, é o ser humano. Olha por aí. Trás dela mesmo. Perdão, Pedro Guilherme, por todo esse depoimento. Desculpa. A minha birra com eles é antiga, mas a música é boa. Obrigado pela sugestão, anyway. Pois é, então fiquem aí com Falling Dolls, Oasis, a música de abertura do Higashi no Eden. Sugestão do Pedro Guilherme depois, tá? Escutem aí. Love my mind. sugestão do Felipe Maffini, a música Hot Blood, da banda Kaleo, que eu não conhecia, que eu tô escutando agora. Eu adorei o som deles, adorei a voz do vocalista. Então, assim, essa é uma banda que entrou na minha lista de coisas pra prestar mais atenção. Muito obrigado pela sugestão. O som deles é bom, o instrumental deles é bom. Então, assim, vamos aproveitar pra usar essa playlist pra vocês escutarem uma banda nova. Gostei, fica a recomendação. Vou ouvir o resto do trabalho da galera. Com vocês, Hot Blood, do Kaleo, sugestão do Felipe Maffini. Escutem aí. You turn your back, you're a broken man. They come around and just die in the shade of your head. Don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know. Love is gonna get you. You wanna prove you're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know who we are. Love is gonna get you. And then you get up and get up and get up again. Then you get up and get up, get up on your feet. Now you get up and get up and get up again. Próxima música aqui, sugestão do Matson Kalil, Aleixo Gomes. A música chamada Make Me Wonder, do Maroon 5. E como ele disse aqui, é uma homenagem a uma amiga dele, a Ana Clara. Caramba. Ó, oh, que bonito. E do Maroon 5. Ah, oh, ótima sugestão. Melhor ainda, né? E com esse título bem sugestivo, Make Me Wonder. Ai, que beleza. Que bonito. É, eu acho que, senhorita Ana Clara, se você estiver nos escutando, eu sugiro que você dê atenção para o moço. Ô, louco, ô, louco, ô, louco. Eu só joguei. Deixa vocês interpretarem. Bom, mas então, essa música aqui é muito legal, porque é uma música do Maroon 5. A música do Maroon 5, grande maioria, são muito boas pra caramba. chuva. A Dana vai cantando também, né? Então, pô, ajuda bastante. É uma música muito gostosa, muito boa de ser escutada. Leve também, tranquilíssima de ser escutada em vários momentos. Adorei a sugestão. Muito boa, muito legal. Bom, então, fique aí então com Makes Me Wonder, do Maroon 5. É música aqui de sugestão do Matson Kalil Alixo Gomes. Em homenagem à amiga dele, Ana Clara, tá? Escutem aí. Prova de que essa playlist tá indo pra muitas direções diferentes, na verdade. Sugestão do João Gabriel Alves Ricardo, que também sugeriu mais de uma. Nós tivemos que escolher só uma das músicas, mas a gente já garante que tava tudo no mesmo nível. A música que ele sugeriu, Preciso Dar um Tempo, da icônica Raça Negra. Que também é autoexplicativa, né? Tipo, a gente já passou da idade de fazer de conta que não gosta de pagode, que não gosta de dançar. Então, eu gostei dessa música, gostei dela tá aqui. Fica aqui a sugestão, vamos dançar, vamos sambar, porque faz bem pro coração. Olha, Raça Negra é outro nível, pera aí. Quando você tá na fossa, levou um pé na bunda, escutar Raça Negra é padrão, não tem jeito. Seja, você quer falar sobre isso? Não quero. Já passou saudades da época do Raça Negra, deixa pra lá. Ah, estou imaginando Seja triste no bar escutando. Me ajude a segurar essa barra que ia gostar de você. Oh. Mas enfim, com vocês então, Preciso Dar um Tempo do Raça Negra, sugestão do João Gabriel Alves Ricardo. Escutem aí. Música.

Novamente um clássico, sugestão da Laudiana Souza, Braveheart, da Yumi Miyazaki, exatamente aquela Braveheart de Digimon. Que, cara, eu acho que até quem não foi muito do rolê do Digimon tem que reconhecer que essa é uma das músicas mais bonitas da trilha sonora. Aliás, a trilha sonora do Digimon no geral, que trilha sonora foda, né, cara? Que trilha sonora, cara. E Braveheart é uma das minhas favoritas pessoais, a trilha sonora. Então, a música da Digivolução. Exatamente. Então, essa é uma das que mora no coraçãozinho dos fãs. Então, eu gostei de ver mais um clássico aqui. Prova de que a gente nunca vai deixar de ser o Taquinho. Muito obrigado por não deixarem a gente deixar de ser o Taquinho. Vocês são lindos. Com vocês, Braveheart, da Yumi Miyazaki. Sugestão da Laudiana Souza. Escutem aí. Thank you. たくましい自分になれるさ。壊せ弱気な君を、崩せぶつかる壁を、熱いこと武器になるから。 Live in your heart. Próxima música aqui do Tizar Campos. E o que ele sugeriu foi With a Little Help from My Friends. Nossa. Cantadas por Gene Struggers e John Anderson. Ele pediu que a música seja a versão do excelente filme Across the Universe. Essa música, tipo, todas as versões dela são maravilhosas, né, cara? Eu, pessoalmente, gosto mais da do Joe Cocker. Mas todas elas são muito boas. Nossa. E essa aqui, a versão do Across the Universe, também tá bem interessante. Bem diferente até, mas tá bem interessante. É, mas a música... Quando a música é bonita, é tipo, é muito difícil. Você tem que ser muito bom pra estragar ela fazendo uma versão. Quando a música é boa, boa, boa mesmo, sabe? Você tem que ser muito bom em ser burro pra estragar uma música boa. Acontece, mas... Ainda mais um filme aqui que é cheio de referências musicais também. Putz. Nossa, sim. Então, vale a pena ver esse filme, vale a pena escutar essa música também, vai. Então, With a Little Help from My Friends, essa aqui cantada pelo John Struggers e John Anderson, a versão do Across the Universe, gestão do Tizar Campos. Escutem aí. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with little help from my friends. Gets high with a little help from his friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? If I get by with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yeah, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need someone to love. Could it be anybody? próxima. Muito fofa também. Uma música muito bonitinha. Sugestão da Erika Rodrigues Serpa. Okairi Nasai, da linda Maya Sakamoto. A música é muito fofa, gente. É uma que eu também não conhecia. O clipe dela é uma gracinha. A música é super delicinha. A voz da Maya Sakamoto também é... transmite paz, cara. As músicas, elas são muito fofas. Nossa, adoro. Adoro a Maya Sakamoto. E essa música é um chuchu. Gostei muito. Sabe, quando eu fui procurar essa música, eu achei ali, a primeira sugestão era uma música remix que toca no osso. Eu falei assim, será que é essa? Versão Nightcore, né? Deixa eu perguntar pra Erika. Eu não sei se ela é fã do osso também. Perguntei, pera aí, é a versão remix que toca no osso ou a versão original? Não, a versão original. Ah, tá. Beleza, então. Porque a remix toca uns 6 minutos também, cara. Mas isso aqui é uns 3 minutos e meio. Mas é muito gracinha. Com a Maya Sakamoto é uma gracinha. Ah, ela é muito fofinha. Então, com vocês, Okairi Nasai, da Maya Sakamoto, sugestão da Erika Rodrigues Serpa, que talvez jogue osso também. Se, por favor, se você joga, conta pra gente. Escutem aí. Música aqui é uma sugestão do Alisson André, um clássico de música de anime, um grande clássico, que todo mundo sempre confunde o título, cara, o título original. A música é o Ai o Otori Modose, cantada pela Crystal King, a abertura do Hokuto no Ken, que todo mundo chama de You Are Shock. You are shock. Cara, ninguém sabe o título original dessa coisa. Ai o Otori Modose. Igual aquela abertura do Naruto, que todo mundo acha que chama Fighting Dreamers, mas o nome é Gol. Pois é, cara. Aí você procura no YouTube, assim, Ai o Otori Modose. Você não acha. Aí você procura You Are Shock, tá lá um monte de sugestão. Mas caramba, esse povo também, pô, casado. Efeito Mandela, provavelmente. É, e o Hokuto no Ken, que é um grande clássico de anime Battle Shonen. Caramba. O cara que explode um inimigo na base do um dedo. Porra, praticamente é isso. O cara é bom, tem um monte de lutadores, um monte de lutas, um monte de batalhas. Anime antigão, mais um clássico. E essa música que é o clássico dos clássicos da música do Hokuto no Ken. E os músculos mais definidos de todos os tempos em anime. Você quer, Jojo? Eu sei que quer. Que beleza. Bom, então, a Ayotori Modose, ou You Are Shock, do Crystal King, a música de abertura do Hokuto no Ken. Sugestão do Alisson André, tá? Escutem aí, galera. You are shock! Ai de sola ga ochite kuru. You are shock! Ore no mune ni ochite kuru. Coloco, sali de tsunami de mão. 今は無駄だよ邪魔するやつは指先一つでダウンサー You are shot 愛で鼓動は速くなる You are shot 俺の鼓動は速くなるお前もとでさ迷う心に今熱く燃えてる全て溶かす無残に飛び散るはずさ 俺との愛を守るためお前は旅立ち明日を見失った微笑み忘れた顔など見たくはないさ愛を取り戻せ 闇を切り裂いて You are shot 俺の闇を切り裂いて誰も二人の安らぎ壊すこと敵はしないさ引きつけ合う絆は離れない二度と Sugestão da Agatha Christine, You Get What You Give, do New Radicals. Vocês provavelmente não reconhecerão pelo nome da banda ou pelo nome da música, mas eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram essa música tocando no rádio à exaustão, porque foi o meu caso nesse momento. Eu também. Que eu olhei assim, eu caralho, eu não lembro, eu não conheço essa música, eu não conheço esses caras. Aí eu escutei, e é, ah, ok, agora reconheci. E ela é fofinha, eu fico triste, porque essa música merecia um pouco mais de atenção. Ela é um dos famosos One Hit Wonder que a gente ama, mas critica, porque, né... Os caras só fazem sucesso com uma música. Segue o baile. Por onde andaram eles hoje em dia? A banda desbandou. Separaram. Mas tudo bem. Fica o legado, né? Fica a música. Tô com vocês. E o Get What You Give do New Radicals. Sugestão da Agatha Christine. Escutem aí. Próxima música aqui, sugestão da Stephanie Souza, música chamada Kuroi Namida, cantada pela Ana Tutia, ou como ela é chamada aqui, né, pra esta música, Ana Tutia, Inspinana Blackstones, a terceira ending do Nana, o anime Nana, que é uma música muito gostosa, muito boa, fantástica, como toda a trilha sonora do Nana é. Nana, que é um anime que fala sobre duas garotas que se fortalecem na vida, uma cantora de punk rock e uma outra que é uma vida mais comum, e ela descobre o choque, né, da vida, que a vida não é fácil, e ela tem que crescer e amadurecer. Ah, muito legal, muito bom. Todos já estivemos lá. Pois é, fantástica trilha sonora, essa daqui é uma das músicas muito boas também, Ana Tutia que canta pra caramba, e ela deu a voz nessa terceira ending aqui, terceiro encerramento, com essa fantástica música, e é muito boa também de ser escutada, né? Mas então, Kuroi Namida, da Ana Tutia Espinana, Blackstones, terceiro encerramento do Nana, sugestão da Stephanie Souza, tá? Escutem aí. Yeah. música, trilha sonora de anime também. Sugestão do Rodrigo Ramos. Música Sekai ga Owarumadewa, do Once. Segundo ending de Slam Dunk. Ah. Que eu não, assim, é um daqueles animes e mangás que eu olho, vejo o número de episódios, vejo o número de coisas e penso, deixa pra lá. Ah, não, mas eu sou fanboy desgraçado deste anime. Tanto que, assim, eu vou confessar, Rodrigo Ramos mandou uma grande sugestão de músicas aqui e eu vi essa música, eu falei, você sabe que eu sou fanboy de Slam Dunk, né, cara? Então, então, eu acho que eu vou dar uma preferência de uma dessas sugestões aqui, o Rodrigo Ramos. Cara, então. Justo. É justo. Justo, justo. E eu adoro justo, essa música. Justo. Porra, é uma música sentimental demais pra mim. Ai, ai, ai. Ai, adoro fanboys. Adoro fanboys. Eu um dia quero gravar um podcast de Slam Dunk. Vai ser minha meta de vida do PXP ainda. Olha, eu acho que tem potencial. Acho que vai dar bom isso aí. Precisa achar equipe. Eu só preciso achar equipe. Ah, é. a gente já conseguiu equipes mais difíceis que isso. Vamos acreditar. Fica aí o sentimento. Façam seus pedidos, queridos, pra que esse cast saia de verdade. Então, com vocês, Sekai ga Owarumadewa do Antes, segundo ending de Slam Dunk. Sugestão do Rodrigo Ramos, escutem aí. Yeah. Próxima música aqui do Marcelo Hiroshi Fuji, a música chamada Kokoroe, da Triple N, a música de abertura da sexta temporada do Major. Cara, vocês querem me sacanear, porra. Toca antes de Landank e agora toca Major. Cara, eu tô surtando aqui, porra. Eu tenho um carinho pro Triple N porque eles fizeram um ending mais bonito de One Piece. Ah, e eu tenho um carinho pela Kokoroe. A Kokoroe foi uma música que tocou na primeira abertura do Major. E aí, na sexta temporada, pra homenagear o Major, que é a última temporada dessa primeira história do mangá. Que assim, porque recentemente tem um segundo mangá, né? Uma continuação, que vai ter um anime em breve. Então, mas pra homenagear essa sexta temporada, que seria a última, eles retornaram à música, a primeira música, que é uma música cheia de sentimentos, fantástica, uma das melhores, se não a melhor música do Major, e agora cantada por essa banda, que ficou também com uma versão muito boa. Sim, o Major, que é um anime de beisebol, mostra o Goro se mostrando toda a história de vida dele. Ele é criança, adolescente, adulto, virando profissional no beisebol, tentando triunfar nesse grande esporte, sendo arremessador. Então, já fizemos podcast, é muito bom, o povo aqui adora. Então fique aí com Kokoroe, música cantada pela Triple N, a música de abertura da sexta temporada do Major, sugestão do Marcelo Hiroshi Fuji, tá? Escutem aí. 響け、この声よ、響け、この心。 continuar a série Otaquinha, que vocês realmente colocaram seu coração e pegaram seus animes favoritos. Parabéns a todos os envolvidos. A sugestão do Lucas Santana não saiu dessa linha. Qual é? Bakusou Yume Uta, do Digimo, terceiro ending de Soul Eater. Soul Eater que causa uma certa polêmica graças ao seu ending questionável. Soul Eater eu não conheço muito, então tipo, é complicado eu falar. Mas o pouquinho que eu conheço da trilha sonora e do anime, ele é bem legal. E essa música é muito bacana também. Gostei da escolha. Eu ainda preciso ver Soul Eater, não me odeiem. Eu vou assistir um dia. A hora que a preguiça para de falar mais alto. Eu só vi 3/4 antes da mudança, que o pessoal reclama bastante. É, esse que é o problema, né? Mas eu gosto do design dos personagens. Eles são bem maneiros. Eu gosto do jeito que eles são, da aparência deles e tudo mais. Então, assim, no mínimo, tem uns personagens carismáticos pra caramba. Então, é legal. Já ganha pontinhos assim. Eu queria poder falar mais sobre ele, Lucas. Desculpa. Mas, infelizmente, a equipe falhou nesse ponto. Mas tudo bem. Tô com vocês. Bakusou Yume Uta, do Digimo, terceiro ending de Soul Eater. Sugestão do Lucas Santana. Escutem aí. They don't walk at us, no video, and Captain Young Gun Go. Stop gun, got a name, and put an uncle on her. So, talk on a jazz, not born as ordering to any but so. Tashin, the ground of their beat, the week, the task, and I guess what? It's nothing, it's nothing. It's not the key, no, I can't express it as Navi, that's the word more. And you have to. それまだ消えるはずだろう汚れなく光が闇を映らぬいで届け聞かとわざと今命が叫んでる孤独の奥にいつも君が映るよ守るべき真実をただ抱いていくんだ理由なんてないさ próxima música aqui é uma sugestão do Vinícius Afonso, a música chamada Salty Seas do Devix, que é uma música que toca na segunda temporada, episódio 4 do jogo do Walking Dead. Caramba, tá bem específico aqui onde eu achei aqui. Uma música boa também, uma trilha sonora incrível, interessante. O jogo do Walking Dead também, que foi, ganhou o melhor, né, jogo do ano, se não me engano, né, na época dele. E cara, é interessante, uma fantástica trilha sonora e essa música também com todo aquele clima que merece o Walking Dead e o seu jogo agora também, né? Então fiquem aí com essa sugestão, se concentrem bastante e vamos escutar então Salty Dead da Devix, sugestão do Vinícius Afonso, tá? Escutem aí. Thank you. música que, para o meu coraçãozinho, falou bem alto. A sugestão do Rafael Souza, Embizaka no Shitateya, da Megurini Luca. Na verdade, não é dela, né? A gente tá falando de um Vocaloid, afinal. Mas o que, que é legal sobre essa música? Ela é parte de uma série de músicas criada por um produtor chamado Akunopi, que é o jeito como eles chamam, também conhecido como Mothi, que ele criou duas das séries mais conhecidas de músicas. Isso em Vocaloid é muito comum, os produtores criarem com os personagens séries contando histórias completas. E duas das mais conhecidas são justamente do Mothi. Uma delas é Story of Evil, e a outra, do qual essa música faz parte, é a Evilous Chronicles. No caso, são 7 músicas em que as... Se não me engano, cada música conta uma parte dessa história e cada personagem, ele é representado por um Vocaloid diferente. Na Story of Evil, que é a mais conhecida dele, é mais focado nos irmãos Kagamine. E eu acho que a Story of Evil e a Evilous Chronicles, elas têm uma certa relação entre si. O Akunopi, o Mothi, ele fez muitas músicas e essa tem um charminho especial porque o uso dele de Vocaloid é muito bom. E a voz da Megurini Luca, ela, a voz, por assim dizer, ela é muito bonita também. Então, assim, fica a sugestão pra quem acha que Vocaloid é muito estranho, de fato pode parecer, mas os produtores contam histórias muito complexas através de músicas e eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Rafael, obrigado pela sugestão, porque eu só conheci a Story of Evil dele, não conheci essa série, eu vou ter que escutar todas as músicas. Muito obrigado então por isso. Então, com vocês, Embizaka no Shitateya, da Megurini Luca, sugestão do Rafael Souza, escutem aí! ラジオにはカニさん湧き始めた再び事件か新しい金指しやってあの人見かけた隣の女は痛い痛れんと市販のいかぬ女の子に黄色い金指し買い与えて一体何をしようというの本当に見さかいかないのねだけど仕事は頑張らなきゃハサミを片手に一生懸命ハサミの色こんなだったかしら今日の仕事に精を出す ようやく仕事も一段落した会いに来てくれないのならばこちらから会いに行きましょう 赤い絹の緑の帯黄色い缶差し髪に刺してほらほら隣の女になったらどう私綺麗でしょ今日はマジ中華された「これで家族4人か全て」「何者かに殺されたらしい」「それにしてもひどい人ね」「はじめましてこの道はなんて」「まるで他人みたいじゃない」「まるで他人みたいじゃない」「だけど仕事は頑張らない」 E pra fechar esta playlist, vamos à última música, a sugestão aqui da Laura e Yasmin, a música chamada Stuck in a Moment You Can Get Out Of, do U2. Essa música que ganhou o Grammy Award, né, de melhor performance de grupo pop com vocal encantado aqui pelo Bodo Vox. Uma música que é pra se refletir, porque o tema, o foco dela acaba sendo reflexões sobre o suicídio também. Ela tem um dom meio pesado em alguns momentos de reflexão. O Bono fez essa música em homenagem ao seu amigo pessoal Michael Hutchins, o vocalista da banda INXS, que ele ficou muito triste por não ter tido essa última chance de conversar com ele, e fez essa música em homenagem a ele. A música cheia de respeito, cheia de sentimentos, cheia de emoção, que permitiu ele também ganhar um Grammy Awards, né, com essa grande música, com a ajuda de outros artistas também, fazendo vocal, ajudando gravar o videoclipe. Uma música muito bonita, muito sentimental, e é uma música muito boa para se fechar esta playlist, né? Muito obrigado a todos os ouvintes que mandaram sugestões. Essa playlist especial número 100, que não é fácil chegar num podcast, edição número 100, ainda mais isso aqui que é quincenal, ou seja, durou no mínimo 2 anos para chegar neste número. Valeu galera que acredita nesse projeto, valeu galera que escuta a gente na playlist, valeu galera que sugere temas, sugerem músicas. Muito obrigado. E quem sabe na edição 150 a gente faz uma novamente esse tipo de playlist com mais sugestões de ouvintes. Talvez vamos botar mais 50 músicas. Caramba, ai meu Deus do céu. Não, acho que não vai chegar tanto, não. Mas é isso. Valeu, galera, por ter escutado essas mais de 2 horas de playlist. Eu acho que pela minha conta, mais de 2 horas. É, vai ser bastante. Meu Deus do céu, paciência. Ah, mas é bom. Parabéns pela seleção. Vai ser uma playlist bem variada, bem legal de ouvir. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. E que venham as próximas 50, né? Por que não? Pois é, então fique aí com Stuck in a Moment, You Can Get Out Of, do U2. Sugestão da Laura Yasmin. E muito obrigado, galera. Valeu e tchau. Beijos e até mais. Tchau, tchau. E escutem aí. I never thought